Creedence Clearwater Revival. Playing across the land. Programa de Miguel Azevedo. Clearwater Revival foi uma banda de rock californiana formada por John Forgetti, guitarrista e vocalista principal, Tom Forgetti, guitarrista, Stu Cook, baixista e Doug Clifford, baterista que combinou rock and roll com blues, gospel, country e swamp rock. Conheceram-se na Portola Junior High School em El Cerrito, estado da Califórnia. Na altura tocavam numa banda chamada The Blue Velvets, com um repertório de temas instrumentais e populares. Tom Forgetti, o irmão mais velho de John Forgetti, entra no grupo como cantor, mudando o nome da banda para Tommy Forgetti and The Blue Velvets. Em 1961 e 1962, publicaram singles com a etiqueta da Hawkland's Orchestra Records e depois para gravarem temas para a Fantasy Records e para a Coast Records. Usaram o nome de The Gollywogs. Em 1966, reagindo à orientação psicadélica e experimental vigente, Bob Dylan protagonizou um regresso às raízes com o álbum Blonde on Blonde, utilizando músicos de Nashville. Outros músicos seguiram esta tendência de diferentes modos, como The Band, com Music from Big Pink, de 1968, ou os Creedence Clearwater Revival. Depois de uma pausa para John Fogerty e Doug Clifford cumprirem o serviço militar, juntaram-se de novo e, em 1967, adotaram o nome Creedence Clearwater Revival, com o qual editaram as primeiras gravações no ano seguinte. O nome da banda surgiu da junção do nome de um antigo amigo de Tom Fogerty, chamado Creedence Newball, com Clearwater, água limpa, que foi retirado de um anúncio de televisão da Olympia Beer, e Revival, simbolizando a união entre os membros após o retorno de John Fogerty e do Clifford à vida civil e para indicar uma orientação revivalista das tradições norte-americanas. I wouldn't do that. So I followed her home to see where she lived. I wouldn't do that. I only met you just an hour ago. Hour ago. You said the little things that I like to hear. You make me feel the way I do. Came by. Thank you. ao nome de Creedence, adicionaram um segundo E para surgir Creed, credo, fé. Outras propostas foram Muddy Rabbit, Gossamer Wamp e Creedence Nubble and the Ruby. Em 1968, obtiveram o primeiro disco de platina, com o álbum de estreia Creedence Clearwater Revival. A banda editou 7 álbuns de estúdio, 3 ao vivo, 41 compilações e 29 singles. Apenas ativa entre 1968 e 1972. Vendeu 30 milhões de álbuns e singles só nos Estados Unidos. Segundo a Recording Industry Association of America, todos os discos de estúdio foram platina, exceto o último, Mardi Gras, de 1971, no qual não participa Tom Forgetty. Este abandonou o grupo após um conflito em grande parte causado pelo seu desejo de ter um papel mais criativo e a teimosia de John em permanecer como único vocalista, autor das canções e agente. Enquanto cumpriam um calendário de concertos para capitalizar o álbum inaugural, o grupo preparou o segundo, intitulado Bayou Country, nos RCA Studios de Los Angeles. Publicado em janeiro de 1969, tinha 7 faixas e, em comparação com o anterior, revelou um som mais simples e direto. Proud Mary e Born on the Bayou tiveram mais de 100 versões de outros artistas. Bob Dylan considerou Proud Mary como o seu tema favorito de 1969. O terceiro álbum dos Creedence Clearwater Revival foi Green River, de 1969, com os temas hoje clássicos Green River, Bad Moon Rising ou Loading. Por outro lado, a banda continuava a criar novas versões dos seus temas favoritos, como The Night Time in the Right Time. Creedence Clearwater Revival continuaram no seu circuito de concertos, entre os quais no Atlanta Pop Festival e no Festival de Woodstock. A apresentação em Woodstock não foi incluída no documentário de Michael Wadley, nem na sua banda sonora. Forgetty considerou que o concerto não foi bem sucedido. A banda entrou em palco às 3:30 da manhã, depois da interpretação dos Grateful Dead, a qual ultrapassou o tempo agendado e, depois disso, grande parte do público tinha desbandado. Willie and the Poor Boys foi editado em novembro de 1969. Down on the Corner e Fortunate Son foram grandes êxitos e, tal como nos trabalhos anteriores de estúdio, Willie and the Poor Boys incluía versões de temas tradicionais como Cotton Fields, de Lead Belly e Midnight Special. Em 1969, em menos de um ano, gravaram 3 álbuns e 4 singles comercialmente muito proveitosos. about a year ago. I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse, I guess you know the tune. Oh Lord, stuck in a low die again, rode in on a greyhound. I'll be walking out if I go. I was just passing through, must be 7 months or more. Ran out of time and money, looks like they took my friend. Oh Lord, I'm stuck in a A banda voltou ao estúdio de Wally Hader, em São Francisco, para gravar Cosmos Factory, que saiu em 1970. Este continha originais que fazem parte das memórias de gerações como Traveling Band, Up Around the Band, Rumble Tumble, Who'll Stop the Rain ou Looking Out My Back Door. Em 1970, a banda realizou uma digressão pela Europa. As sessões de gravação de Cosmos Factory foram o começo das tensões entre os quatro membros do grupo. John controlava literalmente a banda em assuntos comerciais e artísticos. A situação começou a exasperar Tom, Stu e Doug, que queriam ter uma representação no trabalho da banda. John resistiu, achando que procedimentos democráticos acabariam com o sucesso dos Creedence Clearwater Revival. We'll be right back. Em 1971, Tom Fogerty abandonou os companheiros e a banda continuou em trio com John Fogerty, Stu Cook e Doug Clifford, desenvolvendo o seu próprio material. Em abril de 1972, editaram o último álbum, Mardi Gras. Este não foi tão bem recebido, as críticas não manifestaram muito entusiasmo. Ian Landon, um crítico musical, disse em 1976, na revista Rolling Stone, que no futuro Mardi Gras poderia ser referido como a vingança de Fogerty. Em outubro de 1972, após uma digressão, a Fantasy Records e a banda anunciaram oficialmente o fim dos Creedence Clearwater Revival. Os seus elementos raramente se reuniram, todos, após a separação. A exceção foi em 1974, no álbum Myopia, de Tom Fogerty. Stu Cook e Doug Clifford fundaram em 1995 os Creedence Clearwater Revisited. Em 1973, John Fogerty começou a sua carreira a solo com o álbum Blue Ridge Rangers. Tom Fogerty foi lançando álbuns a solo desde 1972 e com a banda Ruby, embora nenhum deles tenha alcançado o sucesso dos Creedence Clearwater Revival. Morreu com complicações causadas pela SIDA em 1990. We'll be right back. Thank you. clouds. Come back to my room, really don't know how. Won't wake up till this afternoon. Been out walking all night again. Stranger here, trying to have fun. Far from home, it's just begun. Give out the war, comes back cold. Oh God, I need someone to hold. Cup is cold, gonna have to do. My feet are sharp, feeling hungry too. People don't have a thing to say. Be your dignity, slip away. Won't wake up till this afternoon. It's a waste of time, cause there's nothing new. Give out the war, comes back cold. Stu Cook integrou as bandas Don Harrison Band, Rocky Erickson and The Aliens e Southern Pacific. Duke Clifford editou um álbum a solo, Cosmo, em 1972. Juntou-se à Don Harrison Band e colaborou com outros músicos como Tom Fogerty, Stu Cook ou Sir Douglas Quintet. Come back home. Oh God, I need someone to hold. A city nice as this one should be kind. You push me down, really don't know why. When I wake up this afternoon, another day to make it through. Might get lucky and find a dime. Things don't change, gonna give up trying. Give out the war, comes back cold. Oh God, I need someone to hold. Give out the war, comes back cold. Oh God, I need someone to hold. Give out the war, comes back cold. Give out the war. You to the table, you see the same old thing. Ain't no food upon the table, there's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. The midnight special shine a hell of a loving light on me. Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears the apron and the clothes she wore. Umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. Come to see the governor. She wants to free her man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Shine a ever-loving light on me. Este programa teve locução de Mariana Beja e João Soares Santos. realização de Miguel Azevedo.